Ei, mané, esse é seu som? Você acha que o seu som é bom? Quero ver se você sabe bater assim. Prepare-se para sentir o grave de verdade.